Senhor, tu nos tiraste do Egito, com mão forte nos libertaste do cativeiro da servidão. Agora seguimos em direção. Lembremos sempre deste dia. Quando a dúvida surgir, teus filhos vão perguntar: o que é isso? Vamos contar. O Senhor fez o nosso lar. Os primogênitos em sacrifício resgatamos em teu serviço. Teu poder em nós se revela, caminhando, Pai, na tua tela. Caminhando para a promessa, na terra que flui leite e mel. Teu sinal em nossas mãos, nos guia, Senhor. Coluna de nuvem guia a nossa luz. De dia e de noite é em ti que somos fiéis. Deserto ou mar não temerei, pois o Senhor é sempre o meu rei. Caminhando para a promessa, na terra que flui leite e mel, teu sinal em nossas mãos, nos guia, Senhor, sob o céu. Com confiança seguimos a ti, teu amor nos sustenta, nos faz sorrir, caminhando.